907, livre pouso, Pistudo 0, vento 060 graus, 042. Livre pouso no 0, 9907. Sou 3305, decola 09, controle 1, 19, decimal 35, boa noite. 0935, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3305. 3305, contato radar, serviço de vigilância, tá 3305. Pode voar direto pouco, 3305? Autorizado, direto pouco. Total 9907, Solos 11, livrando direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Eita, Alfa Kilo, pátio 3, total 9907. Salvador, boa noite, Rio 9642 com a informação Alfa. Rio 9642, pronto para cópia? Afirmativo. Rio 9642 para Guarulhos, autorizado nível 300, vento risco 58. Decola da Pistudo 0, primeira curva direita, saída gole, transição Onza. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5447, Rio 9642. Autorizado Guarulhos 300 pela Aperuísque 58, decola da 10, primeira curva direita, gole, Gonza. Controle 1935, transponder 5447. Correto, se for a postura, vento Rio 9642. Chamaremos. Delta Bravo Mike, Chile 1-2, 3-6. Eu tô bravo Mike, autorizado voo local, corredor Axé, o número 10, decolo da pistão do 7 com curva à direita. Controle Salvador 1-19 decimal 35, aciona 0-1-15, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike, correto, chego pronto para tá, livre acionamento, chego pronto para o táxi, Vitor Bravo Mike. Salvador, 1.9642 no pátio número 2, para desculpe, se tiver acionamento, pátio número 3, ok? 1.9642 autorizado, suspeito acionamento, chego táxi. Chamada no táxi. Salvador, TAM 3178. 3178, aguarde o copo em Maceió, informação em curso Alfa, ajuste 1014. 014, solicito 270, Maceió. Sim, isso aguarde o copo. Aqui é o azul, Alfa Zulu Charlie. Desculpa, Zulu. O filme tráfego do azul que chamou Torre. Boa noite, aqui é o Alfa Zulu Charlie. Alfa do Charlie, prossiga. Eu peço autorização de rebote da posição 1 até o bate 3, posição 5. Autorizado o pushback, aguarde antes da Juliette, ok? Aguarde antes da Juliette para cruzar a Juliette em direção ao bate 3. Ok, Zulu Charlie. Salvador, no Rio 9642, acionado, 03 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão, está pronto para o táxi. Rio 9642, livre táxi via Juliette Alfa, próximo ao ponto de parada 10, chame pronto, ajuste 10, 14. Gente, livre táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, reportando ponto nesta frequência, Rio 9642. Bravo Mike, acionado, pronto para o táxi. Vento Bravo Mike, livre táxi, deixa eu deixar ingresso na 17. Sul 3178, pronto para cópia. Prossiga na sua escuta. Sul 3178, para o ACO, autorizado nível 270, via Amperuísque 58, decola da pista 20, primeira curva à esquerda, na saída Puca de Omaracaju, controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5453, Sul 3178. 3178, autorizado Maceió, 270, aerovia Amperuísque 58. Decola da 10, curva à esquerda, na saída Bucaracaju, controle de saída 1935 e aciona 5453. Correto, chame para posicionamento, então 3178. Chamará. Salvador, Rio 9642, aproximando o ponto de espera do pronto. Rio 9642, a linha decola, vento 050 graus, 042. Gente, a linha decola 9642. Próximo, aeronave da Azul, reboque, pode prosseguir agora até o pátio 3. Ok, Azul ciente. Vitor Bravo Mike, ali, decola da 17, vento 060 graus, 042. Livre, Ariano 9642, decola 126, controle 1, 19, decola 35, boa noite. Canal 35, boa noite, obrigado, 9642. Controle Salvador, boa noite, Rio 9642, passa 2500 na sua escuta. Contato radar vigilância, Rio 9642. 9642. Vento 070 graus 049, direita pra play. Bravo Mike, decola os 29, controle 1, 19, decimal 35, muito obrigado. Controle 1, 19, decimal 35, muito bravo Mike. Controle de Patapolo, muito bravo Mike, decolado da 17, ingressando com a Dora Short. Vitor Bravo Mike, mantenha-se regras de voo visuais, irá manter as, irá prosseguir até que ponto e depois regresso, confia. Vitor Bravo Mike vai sobrevoar Itaparica. Sete, pode passar no farol da barra, prosseguindo para Itaparica, Vitor Bravo Mike. Vai passar no farol da barra, Vitor Bravo Mike. 642, chama Recife agora na frequência 128.8. 228, centro Recife 9642, boa noite, obrigado. É 128.8, boa viagem. 128.8, obrigado. Charlie confirma o término de rebote no pátio 3, muito obrigado aí, tenha um bom dia, boa noite. Boa noite. Sou 3178, autorizado, chame táxi. Chamará táxi, 3178. Controle Salvador, boa noite, é o 76701. Gente, da informação alta. 76701 é o controle. Desça e mantenha 5000. A chegada Mare Guardia LS X-Ray, sem glide. Ajuste 1013, da 76701. Ajuste padrão, desce até 5000. GDS sem glide da 10.76701. 7, através de Paranabá. 7 na escuta para regresso, mantendo regras de voo visuais em Itaparica, informa o seu tempo de voo. Paranabá, 50 minutos.